A primeira coisa que o Senhor tinha me falado na segunda-feira antes de viajar é: igreja, ser ou fazer? Eis a questão. Veio essa frase, eu me lembrei da tão famosa frase, né? Ser ou não ser? E o Senhor foi falando comigo: eu quero falar com você sobre ser ou fazer. Nossa vida, nós estamos o tempo inteiro precisando fazer alguma coisa. A nossa vida, nós estamos em todo o tempo necessitados de pôr a mão na massa e fazer alguma coisa. E não só na igreja, na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, na nossa vida com o Senhor, como muito, mas intensamente na nossa vida diária, física, profissional. O ser é mais importante do que o fazer. Embora a nossa natureza batalhe, trabalhe intensamente pelo fazer e muito pouco pelo ser, o que Deus quer é exatamente o inverso. E essa foi a primeira resposta de Deus na segunda-feira, no início, no primeiro dia desses 21 dias de consagração. Filho, eu quero muito mais que você seja do que você faça. E quando eu cheguei em Porto Alegre, nós fomos recebidos pelo Azaf, ficamos hospedados na casa dele, e nós chegamos, conhecemos alguns outros irmãos que estavam ali esperando para ir para a conferência, almoçamos juntos, tivemos um tempo tão gostoso de comunhão ali, e depois nós fomos descansar, e ele nos levou para o quarto, e ele disse: vocês vão ficar no meu quarto. Eu falei: não, é de forma alguma, não, de jeito não, é aqui que vocês vão ficar. E ele e a Rosana ficaram dormindo no quarto do André, numa bicama apertadinha lá, e nos deram um quarto que nem um Marriott 5 estrelas, uma coisa maravilhosa. E nós tínhamos acordado muito cedo, tínhamos dormido muito tarde na noite anterior, acordado cedo demais, ido 5:30 para o aeroporto, e a viagem, chegamos lá 1 hora da tarde, e até que chegamos, terminamos de almoçar, estávamos realmente muito cansados, e quando deitamos naquela cama, demos uma descansada como há muito tempo eu não descansava. Mas antes de começar a dormir, eu quietinho, no silêncio, eu comecei a ser inundado de um quebrantamento muito grande. E eu comecei a chorar ali na cama, e eu comecei a falar: Senhor, o que eu estou sentindo aqui é uma porção de amor tão violenta, tão grande sobre mim, que está valendo muito mais do que a cama, do que o descanso físico. Essa alegria de ter irmãos, de estar em comunhão com os irmãos, em desfrutar de comunhão, de amor que flui dos irmãos. E realmente foi um tempo assim muito, mas muito precioso, muito. E o que Deus fez, e nós nunca programamos isso, nunca conversamos sobre isso, quem sabe, vamos ver, vamos decidir, nunca. Deus foi fazendo, gerando essa comunhão com o Azaf, com a Rosana, de uma forma tão bonita, desde 1995. E tem nos ensinado tanto sobre ser e não fazer. E fomos tão edificados nesses dias. Eu me lembro em 2000 ou 2001, não me recordo o ano, eu estava ministrando com a Azaf, como inúmeras outras vezes. Nós estamos juntos em Porto Seguro, ministrando, e hospedados na mesma casa, os mesmos irmãos nos hospedaram, no mesmo quarto, e ali eu fiz algumas perguntas ao Azaf sobre o ministério, sobre as coisas em Porto Alegre, E ele foi me passando algumas lutas, algumas dificuldades, alguns desafios. E ele estava comemorando 25 anos de ministério. E eu pensei comigo assim: Deus, será que quando eu tiver 25 anos de ministério, eu vou estar também enfrentando essas mesmas dificuldades? Não, Senhor, eu quero já estar estruturado e organizado e resolvido um monte de coisa para não precisar enfrentar. Não, Senhor. E o Senhor naqueles dias falou comigo: filho, o que ele está enfrentando e o que você vai enfrentar não são as dificuldades pela falta de uma organização. Tudo é organizado. Mas são as dificuldades, os desafios naturais de todo aquele que caminha comigo pelo um deserto, viajando rumo à terra prometida, e no meio da vida, porque toda vida é dinâmica, não é estática. Então, em todo tempo, você precisa estar me ouvindo, me escutando, para saber o que fazer amanhã, porque não pense que você vai conseguir chegar um momento que vai ter uma estrutura e que agora você já não pensa mais no que fazer amanhã, já está tudo resolvido. Não, o tempo todo você vai estar na minha dependência. E até as estruturas que eu der a você, as condições, os recursos, eles serão temporais para você. Nunca acredite que eles são permanentes e agora conquistados. São temporais. Então só resta um caminho, filho: você ser. Porque o fazer está relacionado com o que você já conquistou, com o que você já aprendeu, com o que você já tem. Agora o ser está relacionado com o que você não sabe para frente, mas eu sei. Então é necessária a comunhão, e Deus tem nos aprofundado nesse discipulado, não só com Asaf, com muitos outros irmãos, e é o nosso desejo aqui. E temos visto que Deus tem feito isso aqui entre nós, mas queremos todo dia mais, queremos todo dia mais. O pastor Abe usa uma expressão que eu decidi adotar, já adotei, que é o código genético nosso. Então, ele vai citando algumas características que Deus mostrou a ele, como eles caminham lá na igreja, e disse: esse é o nosso código genético. Todos que nascem aqui vão desenvolvendo esta característica. Eu falei: gostei disso, Senhor, nós precisamos ter um código genético. E a primeira característica deste código genético é exatamente isso: ser é mais importante do que fazer. Ser é mais importante do que fazer. Há uma necessidade muito grande em todos nós, quando nos agrupamos em comunidade, de fazer. Mas o que é que eu vou fazer? Muitas pessoas, a maioria delas, nem permaneceram aqui. Muitos que vieram aqui um dia falaram comigo: olha, eu sou assim, eu sei isso, sou assim, fui em tal, sou assim, tenho isso, minha carteirinha tem tal e tal crédito, e eu sou tantos anos assim disso e daquilo, aquilo, então estou aqui porque é uma direção de Deus e quero fazer, quero acontecer, quero isso, não. Então é uma frase tradicional: não quero ficar sentado no banco, não, eu quero trabalhar. Amém, glória a Deus. Senhor, manda meus trabalhadores para a tua obra, Senhor. Mas a maioria dos que apenas queriam fazer não voltaram nem pela segunda vez. Porque eu falei: Senhor, nós não queremos apenas ser um grupo, uma comunidade que sai fazendo. Nós queremos caminhar juntos para sermos irmãos, sermos santos, sermos cheios do Espírito Santo, sermos amáveis uns com os outros, sermos cheios da palavra do Senhor, sermos mais do que fazermos. E mesmo que eu não tenha domínio, porque não tenho, sobre esta característica de Deus, Deus sempre pautou minha vida e o ministério que tem me dado nessa questão. Eu sempre pude fazer inúmeras coisas, muitas coisas, por causa de condições, de conhecimento, de relacionamentos. E sempre fui pressionado, às vezes por mim mesmo, às vezes por alguma seta do inimigo: mas por que você não faz isso? Mas por que você não faz aquilo? Olha, todo mundo está fazendo assim, por que você não faz assim? No que diz respeito aos CDs, no que diz respeito à conferência, no que diz respeito a tanta coisa. Olha, por que você não faz isso? Por que você não faz isso? Eu estava uma vez em Goiânia, uns 3 anos atrás, exatamente no auge de uma dessas pressões, e aí o Senhor foi falando comigo e permitiu que viesse um irmão queridíssimo, que eu considero um canal de Deus poderoso sobre a minha vida, um homem, um senhor, um apóstolo, um homem mais velho do que eu, uma pessoa amável, um desejo ardente de me abençoar, de ser um canal de Deus. Ele virou para mim e falou assim: Sóstenes, eu vou te compartilhar uma coisa, você é muito tímido, você precisava ser mais ousado, fazer isso, fazer aquilo outro. E eu saí de lá: Senhor, é verdade, eu sou, meu Deus, eu acho que é porque isso, o mineiro é mais pacato, o mineiro eu estou perdendo, eu estou deixando de tanta coisa que eu podia estar, meu Deus, que coisa, né? E saí com aquele peso, e o Senhor foi falando comigo: não, filho, eu só quero que você entenda uma coisa. A maioria das coisas que você pode sair fazendo, elas são curtas demais, passam rapidamente. Aquilo que você adquire, aquilo que você executa, passa rapidamente. O desejo morre com a posse. Você fez, realizou, conquistou, passou. Mas tudo que você investir em ser vai gerar frutos eternos. Então, saiba disso, não é tão importante o que você faz, mas o que você está sendo trabalhado por Deus para ser. Eu quero ser. E nessa conferência, Deus foi me dando, através desse irmão, muitos, mas muitos ensinos. Na sexta noite, o único tempo que nós tivemos foi depois da conferência. Então, lá para meia-noite, nós saímos, eu, a Dani, o Azaf e a Rosana. O único tempo que tivemos, assim, de sentar e conversar, e ficamos comendo alguma coisa num restaurante até 2 da manhã, 2 e pouco. E uma das coisas que nós conversávamos era exatamente esta: o Senhor quer trabalhar tanto na nossa vida para a gente ser mais amigo, ser mais despojado uns para os outros. E, irmão, eu disse ao Azaf, Deus tem que trabalhar muito na minha vida, porque a minha natureza, as características da minha personalidade são de ser alguém mais fechado, mais reservado, mais... E como o Senhor quer nos fazer exalar, transbordar, como todas as vezes que nós somos assim, instantaneamente quase, vem na nossa mente: mas será que eu não estou me intrometendo demais? Será que eu também, não, será que também, não, peraí, não, também não é assim. Ou quando alguém está fazendo assim com a gente, como nós somos, o que ele está querendo? Na verdade, eu estou incomodando, gente, eu estou incomodando. E é interessante que a Dani, nós estávamos saindo para o aeroporto, e a Dani precisava resolver alguma coisa, e tinha uma fila muito grande, e ela ainda esperou a fila, mas quando ela chegou no carro, a Rosana falou assim: você devia ter falado, podia ter falado que estava indo para o aeroporto. Na hora, eles iam te colocar lá no primeiro lugar. E ela disse assim: aqui nós temos fila só para uma questão de organização, mas pode saber, praticamente todos os irmãos aqui entenderiam perfeitamente que você está precisando ir embora e te colocariam lá na frente e resolveriam o seu problema. Acabou. E é o que nós vimos ali, e eu vejo há muito tempo, desde 1995, quando eu comecei um relacionamento com a Azaf através do seu irmão Enner. Eles são assim, despojados. E aí eu falei assim: Deus, eu não vou nem falar mais nada em relação a ficar aqui no quarto dos dois, porque eu sei que eles estão fazendo isso porque querem, eu tenho que receber. Então, nós nessa questão do ser e fazer, vamos desenvolvendo uma desconfiança, além dos fatores naturais de um mineiro, bom mineiro, desconfiado até, né? A Renata está ali, ela é paulista, ela sabe do que eu estou falando. Quem vive fora, quem veio de fora, quem tem relacionamento fora, sabe do que eu estou falando. É desconfiado de tudo. É desconfiada, ela é do Paraná, sofre, mineira desconfiada ao extremo. E tem uma razão, existe um estudo, existem motivos reais na história da colonização, na história do garimpo, na história do estabelecimento das pequenas aldeias de garimpo e ali onde nasceram as cidades, de desconfiança. Ninguém podia descobrir que o outro tinha ouro, então todo mundo desconfiava do outro, todo mundo tentava esconder e tal. E isso tem nos perturbado a vida. Isso tem nos perturbado a vida, porque muita coisa de Deus nós temos deixado de receber, porque praticamente todas as coisas de Deus fluem através de irmãos. E com a nossa desconfiança, ou com a nossa timidez, com os nossos paradigmas, a gente acaba deixando de ser com medo do que o outro vai pensar, ou deixando de ser com receio do que o outro está querendo. E o Senhor foi ministrando nestes dias lá muita coisa sobre ser. Por isso eu disse que foram ensinos, conteúdo do que Deus tinha me falado, uma frase que Deus tinha me falado na segunda-feira. E Deus foi trabalhando durante toda esta semana.